Não mate a mata, nem um matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Não mate a mata, nem um matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Mata homem, não amate a deixa em paz. Não mate a mata homem, pois não sabe o que isso traz. Arara voa alto para dizer para todos. Diz a todos lá da mata que o homem está solto. Cuidado com o homem que ele não tem piedade. Ele mata a mata toda e destrói a liberdade. Mete a mão na motosserra e sai desmatando tudo. Cala toda a mata à toa, cala o índio, cala o mundo. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Por causa da matança que se faz no matagal, já me sinto fatigável e respiro muito mal. A chuva que chove chorando caindo dos olhos da mãe natureza, que vê tudo acabando, faço chapada, serra com as cachoeiras. No rio não dá pra nadar, mas dá pra nadar em serragem. São sobras de tronco, madeira, consequência dos homens em tristes viagens. Cadeia tão verde, Amazônia, exemplo ecológico do mundo de outrora. Só restam fotos satélites que registram o fim da fauna e da flora. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Por causa da matança que se faz no matagal, já me sinto fatigável e respiro muito mal. A chuva que chove chorando caindo dos olhos da mãe natureza, que vê tudo acabando, faço chapadas, serras, cachoeiras. No rio não dá pra nadar, mas dá pra nadar em serragens. São sobras de troncos, madeiras, consequência dos homens em tristes viagens. Cadeia tão verde, Amazônia, exemplo ecológico do mundo de outrora. Só restam fotos satélites que registram o fim da fauna e da flora. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Não mate a mata, nem o matagal. Não mate a mata, eu respiro muito mal. Seremos muito Chico Mendes.